Alfaro 02, do voo 1714. Afirmativo. P5344 no solo 58. Ao livrar à direita, taxi pela Alfa e Juliette para o portão 01, na minha escuta. Ok, Alfa e Juliette para o bloque 01. 5. Oito, dois, sete, chame Recife em 1251. Seria o M7 5827? Isso, 5827. Chame Recife 251. Recife, Recife, 1. Então, 3891, não chame Torre, 1862. 186, então, 3891. Torre Salvador, boa noite, TAM 3891. TAM 3891, boa noite, cheque o trem, avistado, o Kenegal no 013, e o vento 080 graus com 9 nós, está autorizado o pouso na cabeceira 10. Positivo, baixado e travado, livre pouso, pista no 0, TAM 3891. Informação prazo. Boa noite, identifique, prossegue para 2000, da livre LS, informe estabilizado. 2000, reporte estabilizado, pode voar projetar, oficial? Pode voar duna. Projetuna, 3, 1, 7, 10. Juliette, autorizado o ingresso, viu? Juliette, portão 01. Juliette 01, traz. descendente da 2000 feet, altímetro 013. Kilo para o pátio 3, atento ao balizador no pátio 3. Alfa e Kilo para o pátio 3, 3891 da TAM. Boa noite, identifique, desse mantém 050. Locadora visual, rota 3152. 3152, torre 1862. Salvador, tá 3152, boa noite, vai passar ao externo, baixar o trabalho. Boa noite, tá 3152, avistado, QNH 1012, o vento 080 graus com 8 nós, está livre pouso na 10. Pouso autorizado, pista 10, o ajuste 1012, o tá 3152. Gate Zero Five, reporte Tablet. A sala back Tablet, na leste, voce Zero Go, é Mate Zero Five. 1896 para 3000 com 1013. 3000 e 3896. Salvador, boa noite, o LZ5899 está bravo. Boa noite, identifique para 4000 pés. Para 4000. Da presente tá para o WebZet 5899. Vivo. Tá livre. Livre TAP, obrigado WebZet 5899. Perdão, 3152, seu solo aos 16, o livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 08. Alfa Juliette, portão 8, 3152. runway 05, establish on final runway 10. We have the runway time. Tower 18-6. Gozawa, good evening, go 1805. Final 10, runway 5. Good evening, go 1805. Check the landing gear, the wind is 080 degrees with 8 knots. QNH 1012, clear to land, runway 10. Clear to land, runway 10, landing gear down on the. Mexa-me em torre 18612. 18618, 96. O Webjet 5899 para 2000, está livre LS, forma estabilizada. Para 2000, chamarei LS, o Webjet 5899. 896. 896, boa noite, aguarde pista livre para o pouso. 896. Boa noite, identifique para 2000, está livre LS, forma estabilizada, 4062. Para 2000, chama identifique, forma estabilizada. Está direto do Bruno? Está livre. Direto do Bruno, está direto. Ok, I'm sorry, they get the running on the right, taxi approved by Alpha and Juliet to gate 3. Roger that. 196, livre pouso na 10, o vento 060 graus com 8 nós, o altímetro no 012. Livre pouso, estão no 0, no 896. No 896, no solo aos 25, ao livrar à direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 5. Alfa, Juliette, 5 na sua escuta, o 896. Já dou visão com a 10, o LZ 58, 99. Deixa a minha torre de comando, 1862. 1862, obrigado, bom. 4062, forma estabilizada. Camarada, só pode confirmar o ajuste do time? 12, 1012 agora. 1012, obrigado. Estava dando boa noite, o LZ 5899, localizador visão com a 10. 599, reporte passando externo, baixa travado, boa noite. Trabalhei.